cambaleo, a cunacu de cambaleo, a cunacu de cambaleo, a cunacu de cambaleo, a cunacu de cambaleo. Na rumba reggae do Yeya, quero a cumbia. Na tubatora e no agogô, eu e meu amor. Na rumba reggae do Yeya, quero a cumbia. Na tubatora e no agogô, eu e meu amor. Mistura de reggae, lambada for reggae. Se você não sabe, eu vou lhe ensinar. Mistura de reggae, lambada for reggae. Se você não sabe, eu vou lhe ensinar. Para cunacunê, para cunacunê, para cunacunê, para cuná. Para cunacunê, para cunacunê, para cunacunê, para cuná. A cunacunê cambaleou, a cunacunê cambaleou, a cunacunê cambaleou, a cunacunê cambaleou, a cunacunê cambaleou, a cunacunê cambaleou. Na rumba reggae do Yeya, quero a cumbia. Na tubatora e no agogô, eu e meu amor. Na rumba reggae do Yeya, quero a cumbia. Na tubatora e no agogô, eu e meu amor. Mistura de reggae, lambada for reggae. Se você não sabe, eu vou lhe ensinar. Mistura de reggae, lambada for reggae. Se você não sabe,